Existem muitas outras revelações, mas o importante é você entender uma coisa. Em toda guerra, se você ler lá em Juízes capítulo 1, a Bíblia perguntando, Deus, o povo de Israel perguntou, Senhor, quem vai à frente na guerra? Nós temos 12 tribos, Senhor. Qual foi a resposta de Deus? Judá, a tribo dos levitas. Na guerra, manda os meus adoradores na frente. Meus irmãos, no Velho Testamento, todos vocês vão ver o sacerdote, ele não tocava no sacrifício antes que os levitas preparassem o sacrifício. Há uma ambiência que precisa ser instaurada antes do sacrifício. E o que Deus observa é o que vale. Observaste o meu servo Jó? Lá em Gênesis capítulo 4, Deus fala assim, a Bíblia fala assim, atentou Deus para Abel e para a sua oferta. Gênesis 4:4. Atentou Deus primeiro para o ofertante, depois para a sua oferta. Deus quer o seu coração. Você conquista Deus da maneira mais fácil do mundo. Eu me lembro uma vez, é um exemplo que eu gosto de dar muito, que eu entendi muito o amor de Deus nesse dia. Eu já devo ter falado isso com algumas pessoas da igreja, mas se você já ouviu, escute novamente. Rafael devia ter uns 2 anos e meio. E eu estava num fim de semana, como é até comum, lavando a louça, não é bem? Fim de semana é quando eu faço a minha terapia, né? Eu tenho a pia, né? Eu ajudo lavando a louça. Sempre fiz isso. Faço realmente como uma terapia. Gosto, é prazeroso. Faço isso quando almoço na casa do meu sogro. Sirvo tendo a pia. Estava lavando a louça e o Rafael, pequenininho do meu lado, ainda talvez de fralda, não me lembro, mas bem pequeno. E ao lado da pia, lá em casa, tem uma janela alta, que até a minha mulher tem dificuldade de fechar. E no vizinho da casa de cima, aconteceu, caiu uma coisa, que parecia, o barulho, parecia uma... Imagina uma dessas bacias de alumínio, quando cai no chão. Imagina esse barulho. E ela foi rolando. E demorou o barulho a parar. Foi um barulhão. Parou. E Rafael gritou, pai, me levanta para olhar. Eu falei, filho, não tem nada, eu estou olhando aqui, não tem nada. E não aconteceu, deve ter caído alguma coisa. Não, pai, eu quero ver, eu quero ver, eu quero ver, eu quero ver. Filho, eu estou falando com você, já parou o barulho, não aconteceu nada, está tudo no lugar. Não, eu quero ver, eu quero ver, eu quero ver. Aí eu falei, não, filho, não vou te levantar, porque eu já vi que não tem, eu estou vendo a janela. Aí ele virou e falou assim, pai, baixa aqui para te dar um beijo. Aí eu baixei para dar um beijo. Na hora que eu beijei e abracei, ele falou, pai, agora me levanta. Para eu ver a janela. Se você ficar falando, pai, abaixa aqui. A palavra fala, buscar-me-eis e me achareis. E eu serei achado de vós. Busca, insiste, adora. Adora do seu jeito. Eu gostei quando Azar falou, olha, adoração não é um estilo de música. Não confunda. Adoração é um estilo de vida. Você tem que viver em adoração. Qual é a sua conduta normal? Como você reage? E com que tipo de Deus pode contar quando Satanás apontar e criar problemas? Deus vai poder falar assim, olha, observaste a minha serva Ludmar. Observaste o Gilton, falei certo? Troquei? Gilson. Observaste a Esther, observaste cada um. Qual a reação? Observaste meu servo Naum? É isso que Deus quer poder falar a seu respeito. E eu queria adorar agora a Deus. Eu queria declarar isso a Deus. Nós ainda podemos cantar uma música. Eu queria cantar só uma estrofe. E eu queria que você, da forma como você quiser, como você achar melhor, dissesse a Deus assim: Eu vim me prostrar, eu vim adorar. Nós cantamos aqui: luz do mundo, vieste à terra, só para que eu pudesse te ver. É exatamente isso que acontece. Se não tiver luz, você não enxerga nada. Você pode ter um olho perfeito, mas diante do escuro, nas trevas, você não enxerga nada, você precisa da luz. E é só porque a luz veio a você que você enxerga, não porque você tem visão perfeita. Você nasceu cego. Você é pecador. E muitas vezes a pessoa pensa assim: agora eu não vou poder adorar. O Geraldo está falando para adorar, mas eu estou em pecado. E realmente, quando você está em pecado, Deus não te chama de filho mais. A Bíblia diz que Ele te chama de filhinho. É verdade. Ele diz assim: filhinhos, estas coisas eu vos escrevo para que não pequeis. Mas se pecares, tendes um advogado. É quando você peca, Ele deixa de te chamar de filho e fala assim: filhinho, como quem diz, volta para o meu colo, querido. Vem, adora, prostra, derrama, vem de volta, vem para a minha presença. A minha presença é lugar de perdão, é lugar de alívio, é lugar de descanso, porque essa é a sua vocação. Você foi criado para ser um adorador. Quando Deus terminou a criação, no finalzinho do sexto dia, a última coisa que Ele fez no finalzinho do sexto dia foi criar o homem. E Ele soprou na narina do homem fôlego de vida. E quando o homem abriu os olhos, ele estava diante do seu Criador, no início do sábado, o dia do descanso. Então foi um dia de completa, um dia inteiro de adoração, um dia de descanso. Olha, sabe o que Adão deve ter falado aquele dia? O salmo lido hoje pelo Marconi. Salmo 92. Se você olhar na sua Bíblia, deve estar escrito assim: cântico para o dia de sábado. É o salmo sabático. Adão deve ter dito isso: bom é render graças ao Senhor e cantar louvores ao teu nome, ó Altíssimo, com saltérios, com símbolos altissonantes, com harpa de 10 cordas, com qualquer maneira, ajoelhado, sentado, preso, no trabalho, em casa, passando necessidade. Eu acho difícil acontecer isso com vocês, porque você nunca vai passar isso. Em qualquer circunstância, bom é render graças. Você está no lugar certo. Você está no caminho certo. Você está no colo certo. Você está na eternidade. Se você quiser adorar agora a Deus também, com seus dízimos e ofertas, nós vamos continuar adorando, cantando essa música. Mas é importante que você saiba, não só a oferta que você traz, mas a sua vida, como um ofertório, como um incenso, na verdade como um holocausto. O holocausto é o tipo de sacrifício em que a vítima era totalmente queimada. Esse é o holocausto. É uma espécie de sacrifício completo. Deus, Ele inspira holocaustos. Significa que você pode se tornar o fôlego que dá o poder a Deus de agir. É assim que você deve ofertar. Não como quem traz alguma coisa, um cheque de compromisso, uma nota, uma moeda, o que seja, mas como quem vem dizer: Deus, eis aqui aquilo que permite o Senhor agir. a minha consagração. Mais do que a minha oferta, eu mesmo sou o sacrifício. Ó Senhor, nós te bendizemos, que a tua palavra cada dia, que amplia o nosso entendimento, que amplia a nossa comunhão. Nós te louvamos, ó Pai, porque isso é só um fragmento de toda a glória que nós temos pela eternidade. Nós não temos condições, nem estrutura para suportar a tua Shekinah completamente. Nós somos nada, mas o nosso Pai é tudo. E é por isso que nós te adoramos. Assim como Jó, nós queremos conservar o nosso coração rendido, a nossa vida na linha que o Senhor quer, na expansão que o Senhor quer dar cada dia. Nós te adoramos, Pai. Te adoramos, Senhor. Te adoramos, Pai. Consagramos esse dízimo a Ti, Senhor, essa oferta. Mas sabemos que antes de olhar para ela, Senhor, o Senhor olhou para cada um aqui, Senhor. Assim como o Senhor fez com Abel. O Senhor olhou antes aquele que se rende do que aquilo que ele traz, Senhor. E nós queremos ministrar a cada coração aqui, Senhor, que este é o relatório que o Senhor tem para nós. Que nós somos retos, que nós somos íntegros, que nós não nos desviamos do bem, mas nos desviamos do mal, porque nós temos ao Senhor. Esta é a palavra que nós queremos que tenha na sua boca a respeito de cada um aqui, Pai. E nós nos consagramos a Ti por isso. Nós Te adoramos, Pai. Nós Te bendizemos. Em nome de Jesus.